Olá a todos, antes de começar o programa, queria dar um aviso aqui que a gente acabou falando de alguns pequenos spoilers de várias coisas, incluindo a quarta temporada de Game of Thrones e alguns filmes de super-heróis. Não é nada muito revelador, mas é bom deixar avisado, né? Então, é isso. Um bom programa a todos. Falou! Gávea Estática, o mais refinado conteúdo da internet. Mais ou menos. Gostei, eu não gostei muito, não. Gávea Estática. E aí, pessoal, começa agora mais um Gávea Estática. Eu sou o Diego Flayfish, estou aqui com a Vivi. Olá. Com o Ike. E aí? E com o Fábio Nazaré. E aí, traças. Pois é. Primeira vez que tu fala meu sobrenome. É, eu acho que eu já falei errado, né? Nazareno. Nazareno. Nazareno, eu lembro disso. Só uma coisa agora que eu acho engraçado. O Doug ia substituir o Fábio. Aí o Doug não pôde, o Fábio vai substituir o substituto dele. Inclusive, o tema de hoje é um tema que tava buraco justamente porque era pro Doug, né, cara? Que o Doug só participa quando a gente tá nos últimos dias aqui pra gravar, cara. O Doug participa pra substituir alguém. Pois é, a gente não ia gravar esse tema, mas já que teve todos esses contratempos, estamos aqui para mais um tapa-buraco e vamos falar do que andamos fazendo no, desde o do último programa aqui, falando dessas coisas. Caralho, eu acho que eu não tenho memória pra isso tudo, não. Peraí, meu histórico aqui. Você tava jogando Plague Inc, né? Na última vez que a gente gravou. Ah, é verdade, até saiu no Steam já o Plague Inc. Você ainda joga isso ou você fez alguma coisa nova? Não, eu já zerei ele em todos os modos. Ah, é? Aí, do que se trata Plague Inc? O que é isso? Ah, o cara não escuta o próprio podcast, olha que sacanagem. É verdade. Eu escuto, mas a parte quando vocês falam de jogos, eu apago da minha mente. Você pula. Fica o olhar, aquele olhar de mil léguas, né? O cara começa a viajar. Né? Não, era um joguinho maneiro de que você controlava uma doença pra exterminar a humanidade. Ah, esse eu lembro. Mas aí, não, já parei de jogar isso daí. Eu não tenho jogado nada, na verdade. Nem joguinho de flash ultimamente. Nem joguei de celular? Nem joguei. Não, meu celular só serve pra ver as horas, cara. Nem pra fazer ligação eu uso ele. É, meu celular é um relógio. Era só despertar e ver a hora também. Ah, é isso aí, despertador. Também uso bastante. A única coisa que eu tenho jogado relativamente sempre é RPG, né? Que é essa metade da minha vida. É a sua outra vida, né, cara? É, minha outra até, vida. Deve ser minhas até mais interessante, vidas. Né? Esse é um mundo totalmente estranho pra mim. Eu tava até falando pra vocês antes da gravação do podcast lá do blog do Eduardo Spur. Como é o nome? Filosofia Nerd, né? Isso. E eles falam muito de RPG lá no podcast deles e no blog. E, cara, eu fico viajando totalmente naquelas explicações deles. Você faz ideia de como se joga RPG? Eu não faço a menor ideia, cara. Eu sei que eu tenho um colega da minha... que estudou comigo na graduação, que ele jogava RPG, mas ele jogava assim, naquele estilo hard mesmo, todo mundo fantasiado. Ah, tá. Aí eu achava muito estranho isso. Você já não escutou os Nerdcast de RPG? Já escutei aquele que é uma historinha. Ter uma ideia de mais ou menos como é que funciona. É, mais ou menos. Um cara inventa uma história e os outros vão interagindo com a história. Basicamente e como eu já falei em outro Gávea Estática, eu já vi gente jogando na Floresta da Tijuca, né? Todo mundo fantasiado e tal. Uhum. Pessoas estranhas. É bizarro. Esses são os jogadores hardcore. Ah, tá aí. Estão falando desse pessoal de live action, né? Eu lembrei de uma coisa muito interessante que eu fiz. E que também levou a muita vergonha alheia nos últimos tempos. Oh, interessante. Eu fui no meu primeiro evento de anime. Olha só. Eu acho que eu vi algumas fotos. Você colocou no Face? Os colegas meus colocaram, na verdade. Foi em Itaperuna? Não, foi em Muriaé. Muriaé? Eu vi você meio fantasiado. Eita. Você estava na verdade, capa. Na verdade, eu tava usando. Eu vi o Ike de capa. Capa. Eu vi de capa. E tinha uma outra foto, você tava segurando alguma coisa na mão. Que anime era esse? Que eu acho pobre. Era isso aí. Eu tava com um sabre de luz, na verdade, e uma capa? E a capa, entre aspas, era a minha blusa de frio. É, mas ele puxou, tipo, parecia uma capa. Eu coloquei o capuz do moletom assim, sacou? Aí fiz uma e cara de Lord Sif. Foi bem cospobre, meu Ike. Foi um cospobre, vou foi te contar. Cospobre, Ike Frost não sabe brincar. Mas aí eu vi uma galera com as paradas maneiras pra caramba, inclusive. Você tá com alguma coisa dourada na mão que eu não sei o que é, cara. Ah, essa daí era... Na verdade, era uma menina que tava com cosplay de Zelda, que inclusive tava foda pra caralho. De Zelda mesmo, tá? Não de Link. Zelda, a mulher, não o homem. É, a princesa. Não o Zelda. E aí... Ô, Fábio, ri aí também, que foi engraçado. Não faz ideia do que a gente tá falando. Ah, eu tava olhando outra coisa aqui. Ele tá, é exatamente isso que acontece quando o Fábio tá escutando os podcasts lá de mim. Mas aí, esses amigos meus que foram, né, que eu fui junto com eles e tal, eles fazem cosplays e eles até trabalham com isso. E essa menina que tá com cosplay de Zelda, ela mandou umas peças das joias da princesa pra retocar a pintura, fazer não sei o que com esses amigos meus, entendeu? Legal. Mas aí eu humilhei um garoto vestido de Assassin's Creed no Magic, enquanto a gente tava lá. Ah, você jogou Magic lá? É, o pessoal resolveu fazer um mini campeonato improvisado lá na hora. Você tem baralho? Eu tenho muitos baralhos. Olha aí, que legal. Nunca tive um baralho. E vocês dois, estão jogando alguma coisa? Então, eu ando jogando Injustice. O Diego comprou, eu jogo na conta dele, lógico. Que é um joguinho de luta, basicamente, com os heróis da DC. É só da DC, né? É Mortal Kombat com pessoas da DC. Pessoas da DC. Com pessoas, né? Afinal de contas, são todos reais. Destaque que tem a dublagem, né? É. Em português, com o Guilherme Briggs. Deixa eu falar. A dublagem oficial, né? É, oficial. É toda a galera que dubla no... Pelo menos os da Liga da Justiça lá, são os meus dubladores. Maneiro. E eu achei muito bacana. E, cara, eu acho que essa nova leva de jogos de luta da NetherRealm Studios tá muito foda, cara. Eles Mortal só fazem Kombat... isso, né, cara? Eu acho que eles não fazem mais nenhum outro jogo, né? É. Acho que é só Mortal Kombat e Injustice. Isso. Se eu não me engano, posso tá falando merda, mas eu até acho que a NetherRealm é aquela... Que fazia o Mortal Kombat antigamente no Super Nintendo, aquela Acclaim. Parece que é o mesmo. Não é Acclaim, não, é a. É. Acho que é Midway, não. Acho que é, não lembro. Mas é a empresa que de antigamente mesmo, né? Só mudou de nome. Isso, né? Isso. É porque deu merda. Acho que ela chegou a falir uma época. Muito bom, cara. E vocês viram o trailer do Mortal Kombat 10 que saiu? Eu vi, mesma coisa, não é, cara? É bem parecido com aquele outro Mortal Kombat que a gente 9, tem aqui em casa. É. Cara, ele pegou as paradas do Mortal Kombat 9 e adicionou as paradas que eles criaram no Injustice. Sacou aquela parada de interagir? De cenário, né? Pô, cara, pra mim isso é perfeito. É, não, com certeza. É, esse negócio de você poder quebrar o cenário, jogar pra outros lados do cenário, pra outros cantos, é bem legal. Sabe qual é o meu problema com esses jogos? Assim, é legal, mas enjoa muito rápido. São aqueles movimentos especiais, sabe? Tipo, Superman leva, dá uma porrada, você sobe, aí depois ele desce com tudo. Aí tem os raios-x, que é legal o efeito, né, dos raios-x do Mortal Kombat também. Só que depois de um tempo enjoa, acho que podia dar uma variada, mas se fora isso, eu acho bem legal. Pode crer. Mas de jogo é só isso, né? É, de jogo novo mesmo, acho que sim. Nós assistimos esses dias o X-Men novo, Dias do Futuro Esquecido. É que vocês acharam? É. Eu gostei bastante até, cara. Até porque eu não tava acompanhando muita coisa, não. Acho que só tinha visto um trailer um tempinho atrás. E achei bem legal. Você assistiu, Fábio? Eu achei legal. Achei melhor que o anterior que teve, que foi o... First Class, né? É. Eu não gostei muito. Isso eu achei divertido. Porém, é confuso, né? Não sei... Se eles queriam arrumar a linha de tempo que eles estavam construindo, agora fudeu tudo, né? Pra encaixar com os outros filmes da série, né? Inclusive aqueles que foram dirigidos pelo Bryan Singer também, né? Uhum. Ele considera umas coisas e outras não, né, cara? Isso que é bizarro. É. Eles tomaram a decisão prudente e ignoraram aquele X-Men 3, ó. É, não, eu acho que eles deram, tipo, Mais ou menos. Tem coisas que eles levam em conta, assim, explicitamente. Mas acho que eles só pegaram as coisas melhorzinhas, assim, e o resto, tchau, né? É, porque eu não lembro mais do X-Men 3, né? Faz, sei lá, muito tempo que eu vi. Eu vi no cinema e depois não vi mais. Mas ele acaba de um jeito e esse filme ele já começa de outro e tem um espaço de tempo muito grande entre um e outro, né? Pode crer. Então, teria que acontecer muita coisa ali no meio que eles teriam que explicar, sei lá, em outros 300 filmes que vão ter por aí ainda. Não, mas agora ficou fácil. Você já assistiu o Ike? Não, mas pode falar. Não, agora ficou fácil porque eles mudaram a linha de tempo, né? E... É, agora tá em outra. É, agora, nada do que aconteceu antes tudo que acontecer agora vai ser novidade. Ou seja... Meio como o que eles fizeram com o Star Trek, né? Exatamente. Mesmo esquema do Star Trek. Pode crer. Então, inclusive, já tava confirmado o outro filme. Eu nem tava sabendo, mas já tá confirmado o outro filme, acho que pra 2016, que vai ser o do Apocalipse, né? E, se eu não me engano, ele vai passar nos anos 80. Ou seja, vai ser uma coisa... Já é outra coisa. Vai ser uma linha de tempo que vai ser entre o First Class e... A linha do tempo lá do primeiro filme, né? Peraí, entre o First Class e o primeiro filme. O primeiro filme que é aquele Mas do peraí, primeiro Mas peraí, o First Class passa... É década de 70? É, por aí, 60, né? Não sei. É, 60, e o primeiro 70, filme é década de 90, né? Ou 2000. Acho que é 2000 já. Ah, certo, porque você falou que era a década de 80, né? Ou seja, vai ter um Ciclope mais novo, por exemplo. Essa galera toda, sabe? A Jean Grey. É até um desculpa pra eles mudarem os atores, né? É. E uma forma deles manterem o James McAvoy e o Michael Fassbender como... Isso, exatamente. Como os dois, né? Porque eles, com certeza, eles querem manter isso. Uh-huh. Não querem largar desse osso de jeito nenhum. O estilo mesmo do Magneto tá muito melhor agora, que eu nunca achei que combinava muito aquele velho lá, o Gandalf como Magneto. O Gandalf... Apesar de ser um ator muito bom, cara... Eu nunca achei, desde a primeira vez que eu vi, eu nunca me convenci muito dele como Magneto, sabe? Ah, mas eu gostava do Xavier carequinha lá. Não, mas veja só, o que eu conheço do X-Men era do desenho, né? Que passava quando a gente era criança. Eu nunca li quadrinho, nem nada disso. E eu lembro que o Xavier do desenho, ele era bem diferente, assim, desse cara do filme. Desse personagem do filme, assim. Eu acho em termos de personalidade, né? Ele era um cara mais decidido, mas... Esse é muito bonzinho, todos vamos ser bons com os humanos, não sei o quê. O outro era um pouco mais enfático, digamos assim. Não sei, eu acho que esse do filme substituiu as memórias que eu tinha do outro, cara. eu lembro do professor Xavier do desenho usando uma roupa militar, cara. Nossa, eu lembro disso não mesmo. Isso eu não lembro, cara, não. Mas agora, se você for pegar o desenho pra assistir hoje, não dá, não. Havia assistido inteiro esses dias, sabia? Caraca! Não assisti. Não foi inteiro, não. Acho que foi até a parte do Apocalipse. O inteiro eu assisti o Wolverine e os X-Men. Uh-huh. Ah, que é aquele desenho que eu já falei em algum Gavestade que é passado, que ele tem um traço horrível, mas eu acho ele até melhor do que o desenho clássico. Ele é bem feitinho. É bem legal. A história é muito boa. Agora, nesse filme novo aí, ele conta com a cena em slow motion, acho que melhor do cinema até hoje, cara. Caraca. Qual que você tá falando? A cena do Mercúrio. Do Mercúrio lá. Ah, é sinistra essa cena mesmo. Porra, muito foda. Essa cena é bem boa, né? Ganha da cena de slow motion do Judge Dredd? Do Dredd? Ganha. Eu não assisti o filme. Oh. Eu gostei muito do Dredd, mas ganha sim, cara. Ganha fácil. Caraca, doideira. Que é basicamente o cara... Você sabe quem é o Mercúrio, né, Aiken? Claro, porra. Ah, eu sei lá. Tem que avisar o pessoal. Tá subestimando Aiken Frost, né? Caraca, claro, né? É a cena dele, né? Que ele se movimentando. Agora ficou perfeito, cara. Muito bom. Dá vontade até de ver de novo o filme, só pra ver se... Falando nisso... Vocês já assistiram o Capitão América Soldado Invernal? Não, não vi. Não. Eu vi. Cara, o Fábio, especialmente pra você que sabe do que eu tô falando. O que será que eles vão fazer com aquela cena final lá depois dos créditos? Pode falar, tô de boa aqui com spoiler desse filme. Ah, eu também, porque eu não acho que eu não vou assistir. Não, é... Cara, assista. Pra mim, eu acho que é o segundo melhor filme da Marvel até hoje. Não, eu acho que eu vou assistir, mas eu não tô me preocupando com spoiler. Cara, eu escutei o Rapadura Cast, né, do Soldado Invernal, e eles comentam sobre essa cena que são do universo dos X-Men, né? É, aparece justamente o Mercúrio e a Feiticeira Vermelha, né? Mercúrio e a Feiticeira Escarlate. Feiticeira Escarlate, isso. Vai ter o Mercúrio vai estar... Vingadores. Porque, e aí? Pelo porque, que eu vi... Né, os X-Men é da Sony, né, cara? Não é da Marvel Studios. É que eles são filhos do Magneto, né? Então, pelo que eu vi no próprio... Acho que foi no Rapadura Cast mesmo. O Mercúrio e a Feiticeira Escarlate, eles têm arcos dos Vingadores também. Ou seja, então aí fica meio que uma briguinha, tá ligado? Que eles acabam sendo do universo do X-Men e dos Vingadores ao mesmo tempo, entendeu? É tipo uma brecha na lei. É, exatamente. Aí o que que acontece? Cara. Vai ter o Mercúrio nos Vingadores 2, porém, em nenhum momento ele vai poder falar, sabe meu pai, Magneto? Ele não sabe vai poder falar. Sabe que eu sou um mutante, né? Não, mutante ele não vai poder falar. Então, o que eles falaram também é que eles provavelmente não vão dar uma origem mutante pra eles, né? É, tem pois isso também. Pois é. Porque eu acho que não é da Sony, não, é da Fox, né? Da Sony Fox, é o Homem-Aranha, né? Isso, Homem-Aranha. Eu confundi, pode crer. Porque, cara, eu assim, eu achei do caralho. E eu queria muito que eles pegassem alguma parada dos X-Men mesmo. Inclusive, tem um arco que parece que é muito maneiro, que é tipo Vingadores versus X-Men, sacou? É meio recente até. É, exatamente. E, cara, eu acho que isso poderia ficar... Isso nunca vai acontecer, cara. Pois é, cara. Isso que eu fico triste, porque isso poderia ser épico demais. Inclusive, justamente agora, com esse filme do X-Men, a Fox tá com história pra contar, sei lá, pra mais uns 10 filmes, de boa, tá ligado? Mas eles compraram direitos por um tempo indeterminado? Não, é aquela licença que eles têm que fazer um filme a cada 2, 4 anos, ah, sei lá. Ou seja, se eu, eles... Eu não sei se pro X-Men isso serve, eu sei que serve pro Homem-Aranha. Pro X-Men também. Pro X-Men também. É, né? Se, eu não sei se é a cada 2 anos ou é a cada 4 anos. Eles têm que fazer um filme, ou seja, eles se nunca não vão fizer... largar o osso também. Claro, nunca? Não. É. Agora que... negócio tá no auge. É. Se eu não me engano, depois dos Vingadores, rolou um abaixo-assinado nas pessoas ingênuas aí pra eles liberarem os direitos. Ah, a gente podcasters quer, e blogueiros. É tipo assim, né? a gente quer ver o Homem-Aranha nos Vingadores. Sony, libera os direitos. Uh-huh. Aí o executivo da Sony imprimiu abaixo-assinado e limpou a bunda com ele. No mínimo. A gente, inclusive, a Disney hoje... A Marvel, na época, né, deve estar muito puta de ter vendido os direitos. Acho que foi década de 80, né? Que eles... Não, porque a Marvel tava numa pra de horror desgraçada. Né? É, tá, pra falir. Era isso ou falir, então... Exatamente. É vender, né? É, melhor vender. Mas será que agora a Disney, que virou essa troço gigante aí, que agora é dono de Star Wars e tudo mais, vai ter dinheiro infinito, né? Vai ter um 8 deitado de dinheiro, será que eles não compram isso de volta, não? É aí que tá, eles têm infinito, e eles vão querer a licença pelo preço infinito também, e eles ficam pobres, cara. Pois é, né? Mas eu tô, é uma matemática simples. Eu tô achando assim, que a Fox e a Sony, acho que a Fox e a Sony não tem nem interesse, sabe? Em vender, não interessa, né? É, não tem interesse não, acho. Uhum. Interessa o dinheiro que eles oferecerem. É, se você for parar pra pensar, é sempre um porto seguro, né, pra esses estúdios, né? Uhum. Faz o filme de Homem-Aranha, porra, é dinheiro pra caralho. Faz o filme de X-Men, uma porrada de dinheiro. Cara, Wolverine, que é uma bosta, aquele filme lá dos Wolverine. Dá muito dinheiro? Dá dinheiro. Porra. Pois é, cara, pois absurdo é. Isso. Então, eu nem assisti o 2, cara. Eu também não. Outro que poderia até ter uma brecha seria o Wolverine, porque o Wolverine já foi dos Vingadores também. Aí eu já acho. Mas que... agora, pra liberar, pra ter o Wolverine no filme, já é mais complicado, né? Não, mas é mesmo, né, cara? O Wolverine, se eu não me engano, até o Homem-Aranha já foi também, sei lá, cara. Foi, é uma Homem-Aranha bagunça tão foi, grande Wolverine que eu não sei. Todo foi. Mundo já foi Vingador, todo mundo já foi X-Men. Então, não sei como é que funciona isso. Eu achava que nem dava pra fazer esse negócio do Mercúrio, não, cara. Mas se eles conseguiram com o Mercúrio, eu já não sei mais de nada, cara. Aí bota o Homem-Aranha, só que não pode chamar de Homem-Aranha, né, cara? Chama de... Aranha humana, né? Aranha humana. Credo. Se bem que eles colocaram lá dois mutantes que a gente ou melhor, dois caras que a gente presume que sejam a Feiticeira Escarlate e o Mercúrio, né? Aí chega... É, porque se não forem, você quem? É o Flash e a Zatanna. Pode ser. Maga Vermelha e o... Rapidinho do caralho, sei lá. Rapidinho do caralho. Ejaculação precoce, né? Rapidinho do caralho. Nossa, hoje você está demais. Não, porque realmente, cara, eles não falaram o nome de ninguém, não falaram nada, né? Só mostraram duas pessoas que são muito parecidas, mas são suspiciosamente parecidas, né? Com esses mutantes, então... Que aquele filme lá do... que vai ter agora, da... como é o nome daquela porra? Guardiões da Galáxia. Vocês vão ver? Ah, é o do Guaxinim lá, sei lá, aquele bicho esquisito. Eu tô querendo não muito, sei. Muito mesmo ver isso, cara. Cara, eu tô qualquer coisa pra isso. Se for bom, eu tô no lucro. Cara... Eu já não conheço. A única vez que eu vi aquele negócio foi em algum jogo aí da Marvel que tinha aquele Guaxinim. Mas eu não faço ideia do que é. Eu sei que algum universo mais galhofado da Marvel, não é? Não, é só é galhofado, é galhofado. Eu acho que tão galhofado assim não, mas... É tipo, é um universo mais space opera da Marvel, né? É meio que Star Wars na Marvel. Uhum. Tanto que o nego já tá vendo várias conexões, que eles presumem, né? Que sejam várias conexões dos Vingadores com o Guardiões da Galáxia. Inclusive, porque assim, o Thanos, ele é um vilão dos Guardiões da Galáxia, entendeu? Ah, é? É, e o Thanos apareceu no final dos Vingadores, é, né, cara? Como... Porque ele também é um vilão dos Vingadores. Exatamente. E... ele é o cara que transita, assim, como é. Mercúrio. E, todos, e vários dos filmes até agora falaram sobre as... Inclusive o Thor 2, né, falaram sobre aquelas... Eu esqueci, as Pedras do Infinito, sei lá. Eu acho que da é esse nome mesmo. Da manopla lá, né? Isso, da manopla. A manopla do infinito e as pedras, não lembro. Mas eles já ligaram isso a vários filmes, entendeu? E é o que tudo indica, é o que se especula, é que o terceiro filme dos Vingadores... O próximo, o segundo, vai ser com o robô lá, o Ultron, né? E o terceiro... Acho que é o segundo. É. E o terceiro vai ser com o Thanos. Então, assim, aparentemente eles vão fazer uma parada ultra interligada aí, usando isso tudo. Não, vocês estão meio cansados de filme de herói, cara? Tá ficando meio saturado já. Eu tô então... bem saturado, cara. Tanto que eu fui assistir esse X-Men, porque esse eu tava botando fé nele. Mas, tipo, o último filme de heróis que eu vi, eu acho que foi o próprio Vingadores mesmo, porque eu não aguento mais. Eu não vi nenhum dos dois Homem-Aranhas novos até agora. Sei lá, quando eu vi lá, nossa, vai rebootar o negócio aí que saiu agora. Não, mas a diferença é que esses Homem-Aranhas novos são uma bosta, né, cara? Então, eu já vi gente falando que é legalzinho até. Muito também. Desnecessário, cara. Os outros filmes ainda estavam aí, tipo, tinha nem 5 anos que o anterior tinha saído, ó. Quando que você falou que vai ter o Ultron? No segundo Vingadores. Acho que isso já foi confirmado até. Como? É o título, The Age of Ultron. Isso. Vai ter o Homem-Formiga nesse Vingadores? Aparentemente sim. E até o filme dele, né? Inclusive, que... é isso que eu ia falar. Então, inclusive, mas o filme do Homem-Formiga não saiu. Mas vai sair. Mas não sabe? Mudou de diretor de novo, parece. Aí sei lá, né? É. Não, mas isso daí eles podem usar precisa, o Homem-Formiga igual eles usaram o Hulk no Vingadores anterior. Né? É, exatamente. Ah. Nada impede. Ah, tá. Que aquele Hulk, né? Teve 2 filmes do Hulk e não era nenhum dos dois, né, cara? Verdade. Pois é. Cara, só voltando ao que o Fly perguntou, se não tá cansado, né, dos filmes. Uhum. Cara, eu sinceramente não tô cansado, eu tô gostando muito mesmo, assim, dos filmes da Marvel Studios mesmo, saca? Uhum. O Capitão América e o Thor 2, que eu vi mais recentemente. Eu gostei bastante dos dois. E, assim, eu não acho que cansa, não. Acho que dá pra fazer... Ainda mais usando esse esquema que a Marvel Studios tá fazendo de construir uma história interligada em todos os filmes, entendeu? Eu adoro esse tipo de construção de legados. Esses filmes todos, eles conseguiram fazer uma história coesa ou tá bagunçado? Porque, assim, eu não presto atenção, eu assisto os filmes de forma individual, mas o que você acha? Cara, pra mim, se essas paradas que eu falei, né, que são, até agora são mais especulações, mas isso tudo levando ao Thanos, no final, se for de fato isso, pra mim tá extremamente coeso sim, cara. Eles estão deixando várias pistas ali que estão de fato levando a essa conclusão, sacou? A um confronto com o Thanos. Tá virando realmente uma saga, né? Isso. Assim, muito mais coeso, por exemplo, do que a nova trilogia do Star Wars, por exemplo, que nem com 3 filmes conseguiram manter a coesão, sabe? Não, isso aparentemente, né? É o que estão querendo fazer com os filmes da DC agora. Né? Ah, mas tá muito devagar. Vamos ver se vão conseguir, eu né? Eu não vi o Superman novo, né? Eu queria saber de vocês aí. Vale a pena ver esse Superman novo, que eu não vi. Então, eu ainda tô nisso de tá cansado dos filmes de heróis. Até agora eu não vi esse Superman. Nossa, eu não tenho a menor vontade de ver esse Superman novo. Cara, é capaz que eu goste, cara, que eu não tô fazendo expectativa nenhuma. Eu quero ver por causa das cenas de porrada de Dragon Ball, que o pessoal falou bastante. Ah, você não viu ainda não, Diogo? Não vi não, mas eu... É porque eu já Eu vi no cinema, né? Eu já não gosto do Superman, cara... né, cara? O que que eu achei desse? Cara, é maçante o filme. Sério? É que nem o anterior esse, aquele outro lá que não deu muito certo. Aquele eu achei não, bem maçante, aquele, cara. Não, aquele, ele pecava, tem uma história fraca, mas ele tem uma ou outra cena boa de ação, né? Aquele do Bryan Singer. Mas esse novo, cara, sabe o que parece? Esse jogo de videogame, de luta. Que a tela fica cheia de cor, cheia de... Aí você fica cansado das cenas de ação, foi isso que eu achei. Ai, entendeu? Meu Deus. Caralho, pode crer. Tá aí, mais um desincentivo pra eu assistir. Eu acho que eu vou assistir. Eu vou querer ver o do Batman, então eu tenho que ver esse antes. É, seria bom, porque ele é o predecessor, né? Uhum. Mas sabe o que eu gostei nesse Super-Homem novo? Foi a abertura. Que eles mostraram o que acontece em Krypton. É, mostraram mais uma vez a origem dos Super-Homem. É, mas mostraram com um viés de ficção científica muito bom. Não, pode entendeu? Crer, pode crer. Esse comecinho, quase um curta-metragem, ficou muito bom. Mas depois, quando começa a história dele aqui na Terra, aí fica chato. Eu já tô conseguindo imaginar, deve ser tipo aquele do filme do Wolverine que tinha os créditos, que era ótimo e o filme vale mais que o filme inteiro, né, cara? Que mostra todo a trajetória do Wolverine, né? Naqueles créditos. O Godzilla novo, vocês viram? Não vi, esse eu tava afim de cara, ver. Cara, eu preciso ver esse filme. Eu tô mais ou menos com vontade de só ver. Só que eu achei que o pessoal ia falar melhor. O pessoal falou bastante mal daqueles personagens, dos personagens humanos, né? É, eu vi o personagem não ter empatia, não sei o quê. Mas, cara, eu quero ver o Godzilla metendo porrada em uma outra criatura gigante, cara. Eu não foda-se os personagens. E você viu, Fábio? Vi no cinema, vi no IMAX. Eu achei que vale a pena, mas eu concordo com a maioria dessas críticas aí, porque porra, porrada de ator foda, Juliette Binoche, o Bryan Cranston, e os caras usam, sei lá, 10 minutos os caras. Pode crer. Né? E entendeu? Não é pra mostrar mais o bicho, né? Que eu não, falar. Não. O Godzilla, na verdade, é o bicho que menos aparece. É, eles falam que ele aparece no filme, né? Tipo assim. Que, inclusive, essa é das minhas críticas com o Transformers. Aqui tanta gente falou, mas você quer o quê? Eu fui assistir pra ver o robô batendo. Cara, então, eu fui também, cara, mas não aparece. Só aparece os militares lá. Você não vê o robô dando porrada no outro. É bem pouco, né? E quando aparece o robô, é aquelas bagunças. Você não entende nada que tá acontecendo. Que não acontece, por exemplo, no Pacific Rim. É. Né? Que você consegue ver tudo claramente e tudo perfeitamente. Pode crer. Uhum. É, falamos muito de filmes. Nossa, achei que o podcast ia virar até filmes da Marvel. Não que eu esteja reclamando. Outra coisa que a gente voltou a assistir, tinha dado uma parada, foi Game of Thrones. Não sei se vocês estão acompanhando. Pô, com certeza. Não assisti o último episódio ainda. Cara, mas... então... Não! Não, mas no último... Eu só vi até o sétimo. Então, por favor, evitem. Ah, não vamos dar spoilers. Peraí, o que é que acontece no sétimo? Só pra eu me situar aqui, pra eu calibrar meus comentários. Calibra o braço. Se eu não me engano, é aquele que tem o julgamento do Tyrion. Certo. É o certo. Pode crer, pode crer. Aí a partir daí eu não... Caraca, eu queria justamente comentar a cena do oitavo, cara. Então... Não, então evite. Nossa, tá bom. Cara, aquilo... Eu nossa, até aquilo sei é lindo que cena demais. Que você quer comentar, mas não pode. Tem outra, por acaso? Não tem, né, cara? Não, cara, tipo assim, pra mim é igual eu fiz na temporada anterior, que teve o Red Wedding, eu simplesmente desliguei a série e falei assim, eu não preciso mais de assistir essa temporada, já tô satisfeito. É assim, cara, é aconteceu com isso no oitavo episódio. Assim, por mim pode acabar a temporada aqui, já tô tranquilo. Não, mas HBO, né, cara? HBO é, cara, que canal sinistro. Cara, eu tava decidida a esperar acabar a quarta temporada pra assistir ela toda de uma vez, porque eu não tenho paciência pra ficar esperando. Aí eu não aguentei e assisti tudo e agora eu tô aí esperando. A Viviane não aguentou porque ela foi fazer isso com a terceira temporada, tomou na cara a Catelyn Stark sem cabeça. Tomei o casamento vermelho na minha cara, velho. Foi na minha cara. A Catelyn Stark aqui com o cara cortando a cabeça dela, cortando o pescoço. É o pescoço, é. Cara, cara, mas nego no Facebook perde a linha também, né, cara? Perde. Porra, nossa, na segunda-feira você não pode entrar no inclusive, Facebook. Fábio, você tá dando mole aí, hein? Nossa, a gente nem entrou no Facebook segunda-feira porque a gente não queria spoiler. Eu vou te falar que eu tomei spoiler desse episódio que você não viu, Fábio. Caraca. Então você tá aguentando aí. Cara, o site daquele Game of Thrones Brasil tava com a cena, literalmente a última cena do episódio no post, assim, tipo, review do episódio sem spoilers, aí com a cena, assim, galera. Alguém tem que ensinar pra esse que é spoiler. E se você escuta o Gavistato que você faz isso, eu tenho pena de você, cara. Porque você não pensa nos outros. Saiba que você não tem vergonha nessa sua cara, essa sua cara de pau. Você é uma pessoa pequena, você é uma pessoa infeliz. Agora que eu tô pensando que eu tenho que botar um aviso gigante de spoiler nessa Gavi Estática, né? Porque se reclamaram da outra vez, reclamaram da menininha lá do Last of Us, que a gente comentou aqui do jogo, imagine desse programa aí que nossa, falou cara, de herói. Esse pessoal, falando ainda nesse pessoal do Face, tipo tem isso. Gente que coloca de ruindade. Uh-huh. Essa é ruindade. Cabral é uma delas, fala logo. Com certeza. Cabral sim, eu vi ele fazendo isso. Cabral faz. E assim, falando assim um pouco mais sério agora, você estraga a diversão daquela pessoa, né? É. Tem gente que não liga, né? Então, quem faz isso, por exemplo, no Facebook, dá um spoiler assim, com vontade de estragar mesmo a diversão do outro, é bloco na hora. Mas só falando, ô Fábio, você sabe que nesse episódio seguinte é o que... Não, não sei, não quero saber não. Não. Eu não leio o livro, calma, não quero saber. Cara. Calma, cara. É que eles falaram no episódio do julgamento ainda. Eu sei que vocês estão falando com palavras mansas, né? Mas vocês vão me dar um spoiler. Não, que no julgamento, no final do julgamento, depois do julgamento, né? Aparece o o Oberyn na cela do Tyrion, né? Isso oferece pra lutar por ele. Sim. Cara, essa é a cena de luta mais foda do universo, cara. É muito maneiro. A coreografia da cena é perfeita. Eu achei perfeita. Legal só, cara. Como assim, cara? É muito maneiro. Eu acho que eles conseguiram colocar a dicotomia de um cara que é um lutador ágil de lança, assim, contra um cara que é, porra, é a alcunha de a montanha. Perfeita, sacou? E a armadura dos caras, acho que todo o visual ficou épico. Não, é bem da hora mesmo. Não, o Game of Thrones tem uns personagens muito bons, né, cara? Esse cara mesmo aí, que ele surgiu nessa temporada, né? O Oberyn. Eu achei ele muito legal, cara. Ele, pra mim, O ator também é muito bom, né? E ele é o que eu li o pessoal falando, que esse cara, ele estabeleceu um patamar pra todos os atores que forem interpretar personagens de Dorne de agora em diante, né? Que é aquele sotaque, aquele estilo, né, cara? Muito maneiro. É porque ele é chileno, né? Ele tem um sotaque também meio... Mas, se eu não me engano, parece que esse sotaque não é por causa do... Da ascendência dele. Da ascendência dele, não. Parece que foi uma coisa bem planejada mesmo. Deve ser do personagem, porque todo mundo ali faz um sotaque mais diferente, né? Meio diferente. Tem um moleque nesse seriado que ele é brasileiro, né? De Ribeirão Preto, é parece. É o que mama na teta lá na mulher. É o que mama na teta da mama. Caraca, é sério? Ribeirão Preto é aqui perto. Brasil não, fazendo não é vergonha longe, onde não. Quer que vai, né? Puta que pariu. É Robin o nome dele. É Robin. Que bosta, cara. Acho que ele é um personagem, depois do Joffrey, esse é o personagem que eu mais queria socar na cara, na é série inteira. Mais irritante depois do Joffrey. Não, cara, o pior personagem de Game of Thrones morreu rápido, que foi o irmão da Daenerys lá. É verdade, aquele loirinho. Cara, ele é insuportável. Ah, não, mas cara. Ele é chato demais. Ele é um cara, cara chato, vilão, que você, tipo, já espera aquele tipo de comportamento pelo fato dele ser vilão. Mas ele era um vilão que dava piti, né, cara? Ele ficava todo cheio não, de... Não, aquele cara, ele chega a fazer aquela dicotomia no seriado. Ele parecia que tava num seriado da Shane e do Hércules, enquanto o restante tava no seriado da HBO, cara. É verdade. É, que personagem bosta, cara. Eu acho o Joffrey de boa, cara. Sério mesmo, cara. Nossa, cara, não. Perto daquele cara. Não, é que o Joffrey estava localizado. Esse cara aí, não. O Joffrey, cara, ele me convence que ele é um moleque mimado, psicopata. Aquele cara não me convencia. Você tá falando que aquele cara, ele era ruim, simplesmente, né? Mal escrito, tipo assim. Talvez o ator seja ruim, é, né? É um ator ruim. É, não, beleza, beleza. Eu tô falando assim, me convence, sabe? É, eu tô falando assim, não por esse tipo de coisa, mas o Robin e o Joffrey... O meu ódio por eles é pelo personagem. É pelo personagem, ah, entendeu? Ah, tá, sim, sim. Ah, sim. É, aquele moleque de Joffrey, cara, era muito bom. Diz aí uma lenda, não sei se é verdade, que parece que quando o Joffrey começou a fazer a fama dele no seriado, o Martin lá, o escritor, mandou uma carta pro ator e dizendo, ó, parabéns, todos te odeiam. Pode não sei se é verdade, não, ouvi falar. Se algum dia eu encontrasse esse moleque, eu ia apertar a mão dele, porque ele fez um personagem... Perfeito, cara. Você já viu lá o pessoal colocando assim, olha só, você sabe onde foi que ele surgiu? É aquele moleque, ele... Você lembra no Batman Begins? Sim, que o Batman dá... Dá a arminha pro moleque? É ele, né, cara? Pode crer. Pois é. Batman podia ter matado no ninho. Verdade. E não matou, tá vendo? No ninho. Matar no ninho, isso aí, cara. Alguma outra série, vocês estão vendo? Eu tô assistindo Vikings. Cara, eu ia falar disso agora. Sério? Você falou na minha frente. Nossa. É verdade. Que eu ia falar justamente que... Até tem uma pegada meio Game of Thrones. É, mais ou menos, assim... Eu só achei um episódio, então não tenho muito o que falar, não. Eu achei a série legal, assim, bem legal até. Especialmente no início. Depois eu acho que ela vai ficando um pouquinho lenta. Aí eu nem terminei a primeira temporada ainda. Acho que ela vai ficando um pouquinho lenta, assim, pro final. Mas é legal, eu achei ela legal. E eu assisti o primeiro episódio de uma outra série, chamado Defiance. Ah, é do jogo, né? Isso. É, teve um MMO que foi que lançamento falou mal conjunto. Dia. É, pode crer. Mas e aí, a série é boa, então? Pô, eu achei legalzona, cara. Legalzona aí, o primeiro episódio. Que manda a língua. É, eu gostei bastante do primeiro episódio. Eu tô assistindo no Netflix. Olha aí. Eu achei bem maneiro, cara. Assim, levando em consideração que é padrão Sci-Fi Channel, de qualidade, de efeitos especiais, entendeu? Mas é legal, assim, gostei dos personagens, gostei da historinha ali, achei que o cenário ficou legal. Aí tem que assistir mais pra frente pra ver se continua, né? indicar uma série aqui que eu comecei a rever, na verdade, né? Que foi essa retomada do Cosmos aí. Ah. Que eu assistia com o Carl Sagan, né? Quando eu era moleque. Uhum. E agora a série retornou e retornou de forma muito boa, né? Com um cara que é muito bom, que é o Neil deGrasse Tyson. É, esse cara que é foda. De fato um cientista. Cientista de verdade, assim como o Carl Sagan. E a série, ela é toda... Todos os aspectos dela são muito bem pensados, né? Desde a música, efeitos especiais, os temas que eles vão tratar de ciência, né? Maneiro. E eu acho que vale a pena, assim, quem gosta, né? De conhecer mais sobre a natureza, sobre física, sobre matemática, história da ciência, tem que ver, é obrigatório. É documentário, né? É, são documentários, né? Cada episódio é um documentário tratando de um tema. Né, específico. Não. Aonde passa? Passa no NetGeo. Ó, oh, aí ó, pra variar, um programa NetGeo que não é nem sobre alienígenas ou... Natureza selvagem. É. Não, aquele pessoal que vende, compra tá. parada e... Loja de penhores. Ah. Penhores, isso. É, que faz leilão, que faz não sei o quê. Né? Inovação isso aí. Mas você achou que o Neil deGrasse Tyson, ele tá legal no lugar do... Então, cara, ele deu uma atualizada na série, né? Porque o Carl Sagan, ele era um cara inteligentíssimo, né? Uhum. E ele sabia divulgar a ciência. Sim. A questão é que o cosmos dele ficou um pouco lento, no ritmo lento pros dias de hoje, né? Uhum. E o Neil deGrasse Tyson é um cara carismático, né? E ele conseguiu dar uma outra dinâmica pro programa, né? Até através dos efeitos especiais que hoje existe, né? Ele consegue ilustrar umas coisas de forma melhor. Maneiro. Né? E eu acho que ele tá carregando bem o legado do Carl Sagan. Ah, legal, cara. Vou pegar pra assistir também. Eu tenho uma contraindicação sobre um anime que eu ia colocar na coluna de segunda e eu não coloquei. Me recomendaram, por coincidência, apareceu no Netflix e eu resolvi assistir que eu ia escrever a coluna e acabei desistindo. Que é o Kill la Kill. Ah, já ouvi falar disso. É sobre o quê? Oh, cara, é sobre animes. Isso já diz tudo. Como diz o Zinobre, esses negócios de Naruto, rapaz. Pokémon. Não, é assim. Já Pokémon. Anime japonês, você já espera que alguns... A maioria, assim, de 99% já são meio viajados, assim. Tem umas histórias meio fantásticas e tal. Normalmente você acha, mas sempre tem umas na peituda, uns vestidos curtos, essas coisas. Umas colegiais. Sempre tem. É, umas colegiais. Assim, oh, o cara... Mas foi recomendação do Caio Braga, você não falou isso. Foi recomendação do Kai Braga. Kai Braga, desculpe, eu tentei, eu não consegui. Kai Braga, você tem mau gosto. Não, então ele vê por outros motivos, né? Olha são só. São relacionados com a história. Kai Braga, depois que você começou a namorar, você ainda gosta desse... É verdade, Kai Braga, você ainda assiste Kill la Kill. É que assim, assisti ainda 4 episódios, 5, uma coisa assim. O pai da menina é assassinado quando ela era pequena, né? Aí a única pista que ela tem do assassino do pai dela é que ele tinha uma espada em forma de tesoura. E aí o cara, quando fugiu, deixou uma parte da espada lá. Esqueceu. Aí então ela tem uma espada esqueceu. Em formato de meia tesoura. Aí ela saiu pelo mundo atrás do pai dela. Do Como assassino é uma meia do pai tesoura? Dela. Só um lado da tesoura? É um lado da tesoura. É tipo uma tesoura quebrada. Desmontou? É uma tesoura que desmontou. Aí ela ficou com uma parte, o cara levou uma faca, parte. Né? É. Aí ela só tem essa pista. Então ela corre o mundo atrás da pessoa que matou o pai dela. Sempre com roupinha curtinha. Não, normal até então. Ah. Aí ela descobre lá que tem uma escola onde tem vários alunos que têm poderes especiais. Aí ela vai lá pra ver se lá tá o assassino do pai dela. E é numa cidade, cara, que é dividida conforme as notas dos alunos, saca? Os alunos mais bosta moram na favela, os alunos melhorzinhos e vai morando umas casas melhores, sabe? Uhum. Aí no tal, ela descobre que tem umas pessoas super poderosas na escola e elas são super poderosas devido à roupa que elas usam. Confusão. É. Uhum. Aí ela descobre que tem lá a mulher que é a mais poderosa da escola e resolveu... E ela tá de roupinha curtinha. Não, tava de roupa normal ainda. Aí porra, ninguém tem roupa curta não nesse. Calma, rapaz, calma. Aí, cara, quando ela desafia e tal, tem uma luta, ela perde, aí ela vai parar lá na casa onde ela morava antes. Aí ela descobre que lá tinha uma roupa que o pai dela fez. Que é curtinha. Que se alimentava do sangue dela. Aí, e essa roupa dava poderes especiais pra ela. E quando ela ativava o modo poderes especiais da roupa, a roupa ficava... A roupa entrava na bunda dela, né? Saía pela boca, provavelmente. É, na frente, pra você ter uma ideia, na parte da frente, não é um maiô. Eu já vi essa imagem, cara. É uma tira. Cara, é uma tira que passa na frente, cara. Uma tira atrás. E a mesma tira passa, assim, em cima do seio, só pra cobrir o bico do seio. Engraçado que mulher não gosta desse tipo de anime, né? Não sei por quê. Cara, Hashtag Viviane Feminista. É. Não, cara, eu não ligo. Tanto falaram assim pra mim, quando o Caio Braga me indicou, eu falei assim, é parecido com o Elfen Lied ou Elfen Lied. Cara, não é. Não é, Caio Braga. Caio Braga, você assistiu outro anime que não o que eu assisti. Peraí, Viviane, peraí, calma. Se liga aí. Peraí, vamos ver. Isso calma. É personagem? Do anime? Kill la Kill. É, nossa. Tá vendo? Essa daí, ela dela se transforma. Falando. Essa é a roupa que ela usa. Por que você não gostou disso? Eu achei o anime apelativo. Disso, né? Ele fala como se fosse uma arte, né? Essa arte. Você assistiu, Diego? Que nem eu vou dar uma desinobre, eu não gosto não desse cinema de Naruto, não. Eu gostava de Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco, cara. Foi na minha época, sabe? Ah, tá. É, cara, é o que eu ia falar, né? Faz muito tempo que não tem anime. Eu não gostei nem daquele que tá fazendo sucesso aí, do gigante, sabe? Eu achei interessante a ideia, só que eu achei não gostei, que é tipo um gigante zumbis, assim, sabe? Que vai comendo o pessoal da tribo. Attack on Titan, isso, pode crer. Isso daí, eu não curti, cara. Muito parado, muito fica assim. Esse cara... eu achei até legalzinho, porque eu gostei daquele lance meio de cerco, sacou? Aquela ideia mais justamente do pessoal sobreviver. É que ele tem um início meio lento, né? Muito lento. O início dele é muito bem lento, então aí fica meio complicado. Inclusive, o pessoal falou que o Pacific Rim tem umas coisas parecidas até, né? Uhum. Fazer a muralha lá e tudo. A ideia é legal, mas você vai assistir, tem que ter paciência, cara. Exatamente. Aí eu até parei de assistir em determinado ponto. Mas assim, anime moderno, cara, tá muito raro em que presta, cara. Eu fiz um top 5 esses dias, assim, de bobeira. E todos os animes que tava no meu top 5 eram dos anos 90 pra trás. Assim. Uhum. Aquela Sword Art Online é um anime legal. Esse é aquele que é meio Matrix, né? Eu vi o seu review lá, mas não cheguei a assistir, não. É um anime legal até. Tem ainda a parte das menininhas e tal, que usa saia curta, colegialzinha, Ele é um anime sobre MMOs, né? Nos MMOs, as personagens femininas são assim. Desculpa, pelo menos. Ô, Viana, deixa eu te fazer uma pergunta. Vale. Você sabe desses filmes aí do Evangelion que saiu ou não sabe nada? Não tô sabendo de nada. Tava sabendo que tinham alguma coisa pra lançar, mas não... Nossa, filme live action ou animação longa-metragem? Não, animação, porque animação. Toda hora eles lançam animação recontando a história. Eu queria saber se vale a pena assistir, se não vale. Cara, você gosta de maconha? Se você gostar, vale. Não aprecio, não. Então. Mas eu gostei da série, Evangelion, né? Mas Evangelion é um anime legal. Eu gostava do mangá, cara. Ah, cara. O mangá eu achava legal. Esse é uma série em que eu quis dar soco na cara de todos os personagens. O tempo inteiro. Cara, eu odeio personagem chorão, cara. É aquele Shinji, era chorão pra caralho. Nossa, o Shinji é um personagem meio bostinha, né? E cara, e quando o personagem principal é assim... Que leva uns tapas na cara, né? Então vai, né? Sei lá, eu achei legal porque tinha robôs gigantes, mas tirando isso, não gostei, não. Eu digo que é melhor que Pacific Rim, hein? Aí eu já acho que não. Eu te chamo pra porrada agora. Vamos resolver isso daqui lá fora, meu. Mas Pacific Rim tem muito de Evangelho. Tem. Não, com certeza. Aquela parada do Neuro Handshake, aquilo é Evangelho. Com certeza. As coisas boas de Pacific Rim vêm de Evangelho. As coisas ruins vêm de Transformers. Cara, eu acho que as coisas... Se o Evangelion pegasse as coisas ruins do Pacific Rim, ele ficaria suportável. Entendeu? Não, mas isso daí o próprio... Como é que é o nome do diretor? Esqueci. Do Pacific Rim. Del Toro. O Guilherme Del Toro. Del Toro, ele falou que ele fez ele como uma homenagem, né, aos animes de robô gigante e tal. Eu sou fã do cara, velho. Sou muito fã dele. Ele é um cara que sabe o que a gente gosta de ver, cara. Pode crer. Esse cara é foda. Ele faz filme de terror. Você vê que os terrores que ele produz não são tão bons, né? Mas ele produz filmes de terror. Tem um filme de terror dele muito bom chamado A Espinha do Diabo. Pô, não vi esse Você filme. Você já falou mesmo, desse cara. Filme até. O Labirinto do Fauno, ele apesar de não ser... Pô, um filmaço, cara. Necessariamente de terror... Ele tem cenas aterrorizantes, cara. Esse é um dos meus filmes favoritos, cara. E tanto as cenas com os monstros bizarros, quanto as cenas com o cara lá também, né? O militar lá, o espanhol, né? Vidal. Vidal. Esse filme que... é foda, cara. Inclusive, ele nunca... Ele é cheio de camadas, né, cara? Que ele nunca te deixa saber realmente se as paradas do conto de fada estão acontecendo mesmo, ou se é maluquista da menina. E sempre de forma sutil, né? É. Ele não faz isso de você vai ficar na dúvida. Não, vai acontecendo, né? Exatamente. Exatamente. Nossa, eu conheço a galera que odeia filme assim, cara. Não explica, tá ligado? Porra, eu tô lendo uma ficção científica chamada The Harvest. Qual que é o plot? Que é... O plot é o seguinte... Alienígenas que cultivam, gente. Não necessariamente. Mas é um... O planeta começa a ser orbitado por uma nave gigante. Uhum. Alienígena. E ela fica no céu como um satélite. Sim, a gente não sabe que é uma nave. Não, acho que todo mundo sabe, não mas sabe. Não há contato nenhum. E passa um ano, um período mais ou menos assim, sem ter nenhum contato. Oh, da hora, já gostei. Com a humanidade. Até que uma determinada noite, toda a humanidade dorme e tem o mesmo sonho. Caraca. Nossa. Né? Na verdade, o sonho é uma pergunta que é feita pra toda a humanidade, que é, você quer viver para sempre? E aí você tem que responder ou não no sonho, né? Uhum. Aí o livro se desenrola, eu tô na metade desse também. Já achei legal a ideia, cara, mas espero que saia um filme, então. Caraca. Me manda depois pra mim o nome desse livro que eu vou procurar o nome do autor. É The Harvest. É Robert Charles Wilson, acho que é isso. Uhum. O problema é que ele não tem no Brasil, né? Ele não foi lançado no país. Sim. Aí eu baixei o e-book em inglês, aí tô demorando um pouco porque tá em inglês, né? Uhum. Eu leio um pouco mais devagar. E também eu dei ler no computador, né? Eu gostei da ideia, cara. Vou procurar pra ler. Uhum. Eu tenho ficado meio torcendo o nariz, assim, pra aquela ficção científica clássica, ultimamente. Uhum. Eu tenho... Não é nem torcido o nariz, eu tenho procurado coisa diferente, sabe como? Nesse sentido. E... É, foi você que falou daquele outro lá do... Isso, é o Stalker. Piquenique. Eu até comprei o livro, mas eu não sei. Achei interessante a ideia. Cara, esse é um livraço, assim, porque eu gosto desses livros que exploram formas, tipo, que são realmente incompreensíveis pras pessoas, sacou? Uhum. Porque, pô, você vê uma história, tipo, beleza, o Batalha de Los Angeles, eu até achei um filmaço. Nossa, é muito ruim esse filme, cara. Esse filme é foda, o melhor filme de invasão do mundo, cara. É muito ruim. Eu tava começando a me questionar se Evangelho era melhor que Pacific Rim, agora eu tenho certeza que é, cara. Vai procurar a roça pra você capinar. Caiu no meu conceito, cara, que filme horrível. Cara, o que que tem de ruim nesse filme? Tudo, cara. Cara, ele tentou ser um novo Independence Day, só que é muito pior do que Independence Day, cara. Não, ele não tentou nada, cara. Teve alienígenas invadindo e soldados atirando neles. Ah, que horror. Isso não é Independence Day? Cara, todos os filmes de... Então todos os filmes de invasão são Independence Day. Não. Aquele lá que é da África lá não é. Mas esse não é de invasão. Sul, né? Essa que é a parada. Esses filmes são diferentes. Esse tipo de história é diferente. Sabe qual é o problema, Mike? Eu acho que eu entendo o que você tá falando. Que, assim, a maioria das mídias que tratam de extraterrestres, filmes, séries, eles mostram coisas que, na verdade, são extraterrestres que agem e tem coisas, sei lá, gadgets, né? Que são parecidos com o que a gente tem, o que a gente espera que eles tenham, né? Isso, exatamente. Não é uma coisa, assim, que inimaginável, uma situação que você nunca conseguiria nem mesmo imaginar, né? Uhum. Isso, exatamente. Isso é um problema. Ficam todos os alienígenas ficam parecendo simplesmente pessoas com roupas de borracha invadindo o país. É meio que, por analogia, é aquele negócio de um pessoal que vai fazer filme de terror e faz uns monstros que são variantes dos monstros que existem na Terra, tá ligado? E tem lá a linha mais do Lovecraft, né? Que já tenta... O terror é algo que você nunca vai ser... Você não vai ser não o consegue, que você né? é pelo resto da sua vida, exatamente. Tá ligado? E é isso que eu tenho gostado de ler, cara. Inclusive, o Stalker, porra, virou um dos meus livros de ficção científica favoritos por causa disso. E eu tenho começado a ler bastante coisa sobre transhumanismo e sobre singularidade, né? Não sei se vocês conhecem mais ou menos esse conceito, mas é... Você diz sair do plano de carnal, digamos assim, alguma coisa nesse sentido? É, coisas nesse sentido sei também. Lá, você transferir sua consciência, sei lá, pra uma máquina, alguma isso, coisa assim. Isso, você fazer o upload da sua consciência, sacou? Uhum. Ou então, eu comecei a ler ontem, inclusive, um livro chamado Acelerando, com dois Cs, né? Não é em português. De um autor chamado Charles Stross. E, cara, é aquela visão de futuro que parece completamente realista, mas simultaneamente é completamente fora do que você vê de tradicional, sabe como? Uhum. E assim, explorando muito aquele lance de interação entre mente e máquina, sabe como? O cara recebe os uploads das redes sociais dele na mente dele direto, entendeu? Uhum. Ele posta tem um filme do Johnny Depp que saiu esses dias com uma temática meio assim, não tem? Tem, mas disseram que é ruim, né? Alguém falou que não gostou. Caraca. Inclusive, a gente tá gravando aqui antes da abertura da Copa, né? Uhum. Amanhã, que vai ser a abertura da Copa, vai ter o primeiro chute vai ser de um cara, de um paciente, acho que é paraplégico, né? Ah, rapaz! Acho que é importante dizer que o chefe da pesquisa é um brasileiro. Uhum. Ele desenvolveu, eles desenvolveram, né, o Miguel Nicolelis, um exoesqueleto que ele consegue captar os sinais neurais do cara, né? Pode e transferir crer. Pro exoesqueleto. Né? Já é mais ou menos isso que o Ike tá falando, isso, né? Isso, cara. Se tornando realidade. Exatamente. E assim... Interação homem-máquina. Eu acho isso muito foda, cara, porque pra mim esse é realmente o futuro, sacou? Eu acho que realmente as coisas parecem que vão seguir nessa direção. Tomara. Pois é. E... É assustador, mas é interessante ao mesmo tempo. É, cara. Assim, quem puder, de bobeira, vai na Wikipédia e lê o artigo sobre singularidade. É, cara, tem é de arrepiar, tem o link aí? Tem, vou passar aqui pra vocês. Eu vou passar em inglês, tá? Porque... Em português não deve ter nada, né? É, provavelmente. É tipo, tem umas paradas assim de arrepiar, cara. É muita doideira. É, especificamente sobre singularidade tecnológica. Explica um pouquinho pra gente o que é isso, só assim, se você puder fazer um resumo. Sim, é assim, é um conceito até um pouco complicado, mas dá pra explicar o que acontece. A produção dos computadores, dos processadores que nós temos até hoje, né, eles seguem uma escala, uma progressão de aumento de capacidade computacional e tudo mais. Lei de Moore. Isso, exatamente, a Lei de Moore. Parece que dobra a capacidade há não sei quanto tempo. É. E aí, a singularidade é um ponto em que acredita-se que essa capacidade de computação de um processador vai ser, tipo, uma coisa tão absurda que o próprio processador vai conseguir se melhorar, entendeu? E ele... Tipo, inteligência artificial? Também, sim. Envolve o surgimento de uma inteligência artificial com consciência, inclusive, sacou? Uhum. E isso vai gerar um efeito na tecnologia do nosso planeta tão absurdo que é simplesmente impossível da gente prever se é... O que vai acontecer. Se a vida humana vai prosseguir da mesma forma depois disso, entendeu? Uhum. Singularidade é uma coisa tão... Está para a física quanto a questão de tentar prever o que acontece quando uma coisa cai num buraco negro, entendeu? Uma coisa tão absurda, tão fora da nossa realidade, que é impossível de prever. É impossível de conceber, né? Isso, exatamente. Agora, o Diogo, qual era aquela frase lá do Stephen Hawking? Qual frase? Sobre inteligência artificial? Ah! Que ela vai matar todos nós. É o maior erro da humanidade. Eu vi alguém colocando isso no Facebook. Pode crer, cara. Essas ideias, elas, como eu falei, ao mesmo tempo que elas são incrivelmente assustadoras, elas são muito interessantes ao mesmo tempo. Sim, né, cara? Com certeza, cara. Inclusive, acho que a gente podia gravar uma universidade qualquer dia só de conceitos de ficção científica e... Tá aí, é uma boa. Coisas do tipo. Boa ideia. Demais. Anota isso daí. Eu vou anotar, mas desse eu acho que eu não vou participar. Mas tá aí, por exemplo, no caso da singularidade, que o Aiken falou, é ficção científica, mas tá ali no limiável. É, não, e olha só, a parada que eu arrepiei demais quando eu li nesse artigo é essa frase que os pesquisadores predizem que a singularidade provavelmente vai acontecer entre 2030 e 2045. Então, sim. Tá perto. É, cara. A gente vai estar vivo. Mas eu acho pouco provável. É, com certeza. Com certeza. Pelo que eu vejo, né? Eu tô na universidade, né? Então eu leio alguma coisa nessa área e eu acho que em 2045 não vai estar muito diferente de agora, não. É, eu acho que essas estimativas geralmente são muito otimistas, assim, porque o pessoal que participa desses congressos, né, de futurologia que eles chamam, eles tendem a ver isso tudo com muito otimismo, assim. Eu até... Vocês sabem que semana passada eu tava no congresso, né? Uhum. Lá na Espanha. E aí um dos keynote speakers lá, uns caras fodões lá que tava dando uma palestra, o cara já tava tratando de... Como é o nome? Teletransporte, cara. Caraca. Nossa. Cara, mas ainda só conseguiram fazer um transporte de um fóton, não foi um negócio Mas assim? Isso já foi, sei lá, 10 anos. Era um átomo. Agora já evoluiu pra alguma coisa? É, ele já... Assim, não é minha área, eu não tava entendendo porra nenhuma, né? Mas ele... mas ele já tava tratando disso como algo que já tá próximo de acontecer, assim. Aham. Uhum. Né? Assim, não você teletransportar coisas de grande massa. Uma pessoa, isso provavelmente nunca vai acontecer. Não, mas eu penso assim, uma coisa de um objeto, por exemplo. Um objeto que der pra pegar, entendeu? Eles já conseguiram teletransportar uma pessoa se transformando numa mosca do outro lado. É, né? Não, cara, era um macaco que saía do inverso. Do avesso, do avesso. Pode crer. Mas eu entendo esse cara, velho. Se ele não tratar o negócio como se estivesse prestes a acontecer, ele não ia tratar, cara. Ele não ia fazer nunca esse negócio, os ele estudos. Ele não vai falar de um negócio que ele acha que nunca vai acontecer, mas então, né? Tem uma física por trás. O cara tava fazendo cálculos na porra do slide. Exatamente. Isso que é a parada. E você porra, não entende porra nenhuma, mas o cara tava calculando. Mas será que ali tava calculado mesmo alguma coisa, Fábio? Às vezes ele tava escrevendo com macarrão, assim, né? Vários cálculos aleatórios ali. Fórmula de fazer miojo gostoso. Cara, tinha 500 pessoas na sala. Alguém vai entender aquilo. Não é possível que ninguém entendeu, cara. Será? Eu achei muito difícil esse jogo. Esse Street Fighter aí, eu achei muito difícil. É, eu descobri que eu desaprendi a jogar Street Fighter. No mais fácil lá, a gente ainda apanha. Eu nem me arrisco a jogar online, porque vai ser humilhante demais. Não quer ser humilhado pelos coreanos. É. Cara, vai ser o modo fácil, tem o modo muito fácil e tem o modo mais fácil. Caralho. E, tipo, eu joguei no modo mais fácil e penei. Você tem o modo, esse jogo não é pra você. É. Aí quando você bota no modo, aí desliga o jogo, tá ligado? Desliga o jogo e liga a simulação de ping-pong, né? Assim. Então, eu vi aquele trailer lá. É, sei lá. Tá com mas um pessoal eu achei novo, que... né? Uhum. Os personagens novos lá. Apareceu dois personagens novos, né? Uhum. Um cara que é tipo o Master Blaster do Mad Max 3. Vocês lembram? Não. Não. Porra. Ele pareceu um personagem de Diablo 3, na verdade. Um inimigo. É, é um gigante com um anão nas costas. Ah, parece mesmo um inimigo do Diablo 3. Quando você fala é um gigante com anão nas costas, eu também lembro de um inimigo do Borderlands 2. Todos esses caras vieram inspirados pelo do Mad Max. Então ganhei, né? Exatamente. Eu achei aqui um cosplay que eu gosto. Deixa eu mandar pra vocês. Ah, eu já vi o nome também. Eu vi o nome também. Aí já dá pra saber muito o que, bom. Que é. Muito bom. Sua namorada escuta o Gavistade? Não escuta nada. Cara, mas eu vou indicar. Eu vou lá no seu perfil, vou ver quem é sua namorada e vou lá e vou falar assim, ouve aí. Escuta este programa. Mas o Fábio, cara, o Fábio é um cara safo. Você vê que ele fala, eu gosto desse cosplay, manda o link, né? Ele não fala, não cita nomes. Exatamente. Isso como é que você vai fazer? A imagem que ele passou tá no post, só fala. E aí, pessoal, mais um Gavistática, mais um bloco de notas. Eu sou o Diego Flayfish, estou aqui com a Vivi. Olá. O que é que a gente tem pra falar? Lembrar o dia do Gavistática. Todo dia 20 sai o Gavistática. Não sei se hoje está saindo, porque já estamos no dia 20, então tem que sair daqui a pouco, né? Ah, você consegue. Obrigado pelo apoio. Isso aí. É, outra coisa, o Gavistática passado foi aquele dos bichos que a gente tem medo e tal. É, teve um bom feedback, né? Foi, eu gostei de ver o pessoal compartilhando no Face, comentando. O pessoal gosta de bicho. Bicho perigosos. Bicho perigosos? Bicho perigoso. Era esse que era pra ser o nome do Gavistática. Bicho perigoso. Inclusive, teve o Bruno Fazanaro, acho que é assim, né? Eu acho que é Fazanaro. Bruno Fazanaro, ele, coincidentemente, ele mora lá no município onde se encontra a ilha da Queimada Grande, das cobras, lembra que a gente comenta? Lembro. A gente falou. Ele disse que tem até uns amigos dele, pescadores, que dizem, agora já pode ser história de pescador, né? Que tem a média lá de cobras, é tipo, dá mais ou menos uma cobra por metro quadrado. Tão lotado de cobra que é a ilha. E a gente também recebeu alguns e-mails. Selecionei aqui dois. O pessoal aí. Vou começar então aqui. Olá, pessoal. Me chamo João Paulo, tenho 22 anos e sou de Pernambuco. O e-mail do João Paulo tá grandão. Eu vou dar uma resumida em algumas coisas aqui. Sou ouvinte do Gaveteiro faz algum tempo. Desde antes do hiato que ocorreu lá pelo Gavestática 59, fico bastante feliz que vocês vêm conseguindo produzir novos episódios com certa periodicidade. Na verdade, você podia acelerar. Oi? Você podia acelerar. Ah, não, eu não gosto quando a pessoa faz isso nos podcasts, eu não vou fazer também. Ó, pelo menos a gente viu aí que tem um cara que tá feliz com a regularidade. Sim, ele disse ainda assim, ó. Sim, da corja de ouvintes desgraçados e sem vergonha, que ouvem e nunca comentam. De fato, a gente tem uma corja de ouvintes desgraçados e sem vergonha, fazem isso. Ah, mas eu entendo vocês. Você que tá ouvindo e não vai comentar, eu te entendo, cara. Não se sinta mal, porque eu também escuto mais ou menos uns 15 podcasts e raramente eu comento neles. Eu também te entendo. Eu também escuto vários podcasts e não comento. Eu sei como é. É porque geralmente a gente tá escutando na rua, né, cara? Ou no nosso caso, a gente escuta muito no trabalho. Aí é complicado você chegar em casa e lembrar de comentar. Aí quando eu chego em casa eu já não lembro pois mais. Pois é. Quem é que hoje em dia escuta assim no computador mesmo, assim, de boa, né? A não ser que escutando enquanto faz alguma outra coisa, né? Não sei. Mas ninguém escuta parado, só dando atenção 100% ao podcast, né? Não mesmo. Eu já fiz isso algumas vezes, cara, no passado, mas hoje em dia eu não consigo. Continuando aqui então. As novas edições vêm sendo cada uma melhor que a outra. Estou aqui para comentar sobre duas coisinhas do episódio 71. Bichos Evil. Que vocês esqueceram. Tá dizendo aqui que a gente esqueceu. Cara, tem muito bicho que a gente esqueceu, se for olhar, né? Na verdade, a gente falou mais do que a gente tem medo. E não é que a gente ia falar de todos os bichos que dão medo. A gente falou dos que a gente tem medo mais. É, né? Eu não falei de escorpião. Escorpião eu acho um bicho desgraçado também. Aí ele disse assim, como não lembraram de falar sobre lacraias? Um dos bichos mais evil e grande possuidor do veneno psicológico que o Ike estou. Cara, não tem medo de lacraia. Cara, você acredita que eu acho que eu nunca vi uma lacraia na minha vida? É. Só em foto mesmo. Eu acho que eu nunca vi perto. Não tem problema nenhum. Eu sei que tem uns que são gigantescas. Que come até roedores, assim, coelho, se não me engano, até. Essas talvez eu teria problema, mas as lacraias comuns, cara, chinelo. Mas a lacraia morre na chinelada? Pisa. Eu sempre ouvi falar que ela tem uma carapaça mó dura. Que nem... É verdade, ela é dura, não dá pra bater com chinelo. Que nem besouro. Tem uns besouros, cara, que eu já pisei, fiquei apoiado em um pé só em cima do besouro e ele não morreu, cara. Só faltou ele ir me carregando, cara. O esquema da lacraia é, você bate com o chinelo pra derrubar ela da parede e depois você pisa. É. Mas lacraia todo mundo conhece ou já ouviu falar. Vem aqui fazer uma citação a outro inseto apavorante, que é o marimbondo caçador, carinhosamente apelidado de cavalo do cão aqui no Nordeste. Ah, olha aí, cavalo do cão, esse bicho daí, eu já comentei em algum Gavestática isso? Não sei, ah não, foi lá no trabalho, né, que eu falei, o pessoal ficou achando que era invenção minha. Olha aí, ó, existe esse bicho mesmo. É que você não sabia o que era o cavalo do cão, né? É, você falou que existia, mas não sabia o que era. Uh-huh. Aí ele colocou depois aqui os links sobre o cavalo do cão, aí a gente pode colocar depois. É o marimbondo que ele falou? Uma vespa? Que é. Marimbondo, né? Marimbondo caçador. Essa criatura de Satanás, isso falando do marimbondo caçador, eu acho, né? É. Além de ser bastante agressiva e territorial, ou seja, ataca humanos que chegam muito perto, voa e é capaz de perseguir com grande velocidade, se move dessa forma esquisita, mexendo as asinhas e dá um asco inacreditável. Bem, espero que esses dois tenham servido de complemento à lista de vocês. Um grande abraço para todos os participantes e até a próxima. Falou, João Paulo. Até. Próximo e-mail. Calma aí, deixa eu tomar um fôlego. Próximo e-mail. Olá, traças. Meu nome é Juliano, moro em Guaíba, no Rio Grande do Sul, uma cidade pequena ao lado de Porto Alegre, e tenho 14 anos. Olha aí, ó, público jovem. Gosto muito do podcast de vocês e, de longe, é meu favorito, apesar de ter que esperar muito tempo entre cada episódio. Conheci vocês pelo YouPix, na falta de outros podcasts para ouvir. A gente foi, tipo, o consolo. Que coisa, ele não tinha nada pra fazer. Não, eu acho que ele quis dizer em falta de outros podcasts bons. Não, ele vamos não. Vamos usar a licença poética aqui. Minha relação com vocês começou no início desse ano, quando eu fui pra praia e baixei praticamente todos os episódios do podcast. E escutava pelo menos uns 5 por dia. Esse cara daí é de onde? Ele é de Guaíba, no Rio Grande do Sul. Ah, tá. Achei que era paulista isso aqui. Espero que tenha essa mania de falar, vou pra praia. Pra praia. Que na verdade não quer dizer que ele tá indo pra praia, né? Ele tá indo pro litoral. Ai, né? Ai, ai, esse pessoal que vem da praia, olha fica aí. Isso, eu já vi essa discussão em outros lugares também, né? Porque quem mora na praia, entre aspas, né? Na praia? Tipo, quando eu morava em Maceió, quando eu falava que eu ia pra praia, eu ia pra praia, pra areia, pro mar, né, cara? É. Eu acho muito engraçado isso. Eu já tô aqui há três anos que eu tô aqui já e ainda não me acostumei com isso. Eu escutei tanto que eu cheguei a sentir falta de ouvir a voz de vocês quando ficava muito tempo sem ouvir um episódio. Mas o que eu realmente queria dizer é que eu gosto muito de vocês e que uma semana antes eu pensei que vocês poderiam fazer um cast de animais que vocês não gostam e insetos também. É só... E olha só que coincidência. coincidência, uma semana depois sai um podcast sobre isso. Gosto muito de vocês e espero que continuem sempre assim. Um grande abraço para todos. Eu também gosto de você, Juliana. Eu também. E foi, a gente só fez pra você esse podcast. Foi, a gente leu seu pensamento e tchan, fizemos. Verdade. É tão bom receber e-mail. É verdade, mesmo os que a gente não lê aqui no ar, pô, é muito da hora a gente ler os e-mails da galera. Ah, eu adoro receber e-mails, ler e-mails. A gente gostou do seu e-mail, Thales, tá? Mas não vai ler, não. É porque você é meu primo e gente da família, a gente não pode dar preferência, porque senão vão falar que é porque é da família, ah, entendeu? É, tem isso. O que mais? Ah, a gente podia aqui, fazendo o link com o Gavestática passado também, a gente pediu pro pessoal, a gente pediu duas coisas que a gente conseguiu, Vi. Primeiro a gente pediu pro pessoal curtir nossa página. Nossa fanpage. Lá no Facebook. E a gente ganhou mais ou menos umas 50 curtidas, olha só, em um mês isso tá bom, não é? O pessoal aparecendo. Pois é, a gente tava estagnado lá na casa dos 400 há muito, muito tempo, né? Pessoal que não comenta, se não quiser comentar, tudo bem, só curte a nossa página. É verdade. Pronto, o curtir é como se você estivesse falando assim, valeu, pronto. Porque a gente não tem, cara, só 500 ouvintes, cara. Não tem. Agora, isso que me lembra o que tem um carinha que ele... Ah, é o Caio César. O Caio César é legal, que ele, sei lá, todo mês, ele dá um, tipo, um checklist, assim, dos podcasts que ele ouviu, que nem aquele que colocou aqui no mês passado, né? Marcou o Gorila Polar, o Gaveteiro, a Lotênica, Rede Geek e Radiofobia. Aí ele dá um cheque, assim, grato a todos, sabe? Ah, que legal. E a outra coisa que a gente pediu apoio dos nossos ouvintes. Apoio financeiro. Apoio financeiro, né? Que a gente comentou mais uma vez os nossos... banners. Aquela velha história, né? Que se você entrar lá na loja do nosso banner, comprar alguma coisa, a gente ganha uma pequena comissão. E, aparentemente, depois de muito tempo, né? O pessoal tá começando a aparecer por lá. E fico feliz em dizer que a gente já conseguiu mais ou menos uns 15% do valor da nossa hospedagem, né? Vamos fazer a campanha aqui pra ver se a gente consegue pagar a hospedagem desse ano sem precisar tirar dinheiro do nosso bolso, né? Galera, vence em outubro, tá? Só... é em outubro, tá, gente? Vai vencer, então... Vamos ver, né? Vamos ver se o gaveteiro fica independente, né, cara? Que a gente tem que sempre amamentar o coitado. Nossa, ô, crio essa grande, essa vai ficar igual aquele Robin lá. Ah, é, né? É. E o que mais a gente tem pra falar? A gente recebeu mais um desenho da Fra. Se inspirou aí com o nosso último Gaveta Estática dos monstros bizarros. Isso. Você chegou a ver? Eu achei bem bacana. Bem bacana, é o comentário mais genérico. Não, eu gostei. Você pode falar de um desenho. Eu gostei desse daí, em especial, porque eu achei que o jeito que ela fez ficou bom. Ficou, ele passa um ar meio misterioso, né? Dessa vez ela não quis fazer uma coisa zoada, né? Ela meio que se inspirou e fez um, tipo, um mergulhador, assim, no E eu gosto desse jeito, que fica parecendo que é pintura a óleo, sabe? É bem legal, fica parecendo que é tela. É, o que eu acho legal, que a gente já comentou algumas vezes, mas pra quem não sabe, a gente conhece, né, pessoalmente, a Fra, e ela faz no mouse, né, cara? Agora ela comprou uma tabletzinha, como é que é? Uma mesa digitalizadora, mas antes ela desenhava no mouse mesmo, eu acho meio impressionante, cara, eu não consigo fazer quase nada. Ela desenha também com lápis, né, mas esses que ela manda pra gente, ela faz tudo no mouse. Isso. Bem legal. E agora, por causa deste desenho, o que a Fra vai ganhar? Olha só, ela não esperava, ela tá ouvindo isso agora e não esperava disso. Você tá chorando, Fra? Vai ganhar um abraço, o que é que ela vai ganhar? A Fra vai ganhar Batman Arkham City. Parabéns, Fra. Olha aí, dessa vez a gente resolveu... Pô, eu acho que ela merece, vai. Porque ela sempre fez um monte de desenho pra gente sem esperar nada em troca, né? Foi. Esse já deve ser o quê? O quinto ou sexto desenho que ela faz pra gente? Ah, não sei, ela já fez bastante. Dessa vez a gente resolveu separar um joguinho pra dar pra Fra. Que é nosso ouvinte fiel, hein? E falando em joguinho, do Gavestática passado, a gente tinha dado dois Brutal Legends para duas pessoas que mandaram e-mail pra gente, não foi? Sim, foi pro Sérgio e pro William. Isso, os dois e-mails que a gente tinha selecionado. E como a gente tinha falado que ia dar os jogos antes de consultá-los, a gente nem sabia se eles iam querer mesmo, né? Então aconteceu o quê? O Sérgio ficou e o William não ficou. É, o William disse que não, que a gente podia passar pra outra pessoa porque ele não curte tanto jogar mesmo. Então, um dos Brutal Legends, a gente até ia dar no Facebook, acabou esquecendo, então vai fazer o seguinte, nesse fim de semana que tá saindo o Gaveta Estática, ou seja, sábado 21 até o domingo dia 22 de junho de 2014, em algum momento eu vou colocar esse serial nos comentários da postagem do Gaveta Estática. Então, quem quiser, fica de olho lá que em algum momento eu vou colocar. Quem tiver a sorte de achar esse meu post, esse meu comentário, pega lá e joga no seu Steam, ativa lá no Steam que o jogo é seu, para sempre. Brutal Legend. Vai ser no melhor esquema quem ativar primeiro level. É, isso mesmo. Ah, e quem conseguir... Avisa. É, avisa aí, só dá um oi assim, ó, eu ativei, só pra gente saber, né, quem foi e tal. Só falta ninguém querer, né? Porque o Brutal Legend é um jogo assim, mais ou menos. É legal, vai, é legalzinho. Eu nem joguei. É legalzinho. Tá bom. Então é isso. Não tem mais nada pra falar? Lembrar de Educação Estática, Zena Fra, obrigado pelo dinheiro, Brutal Legend, Bruno Fazanar. O que tá acontecendo? Muito obrigado pela audiência de todos, a gente fica por aqui, até o próximo dia 20. Tchau.